Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele vem.